O que acontece é que a mudança faz parte da vida. É isso aí. Se as coisas não mudassem, a vida seria bem chata. Eu hoje acordei com o sol a brilhar. Ontem choveu sem parar. Amanhã não sei, quem sabe, talvez. Pode até mesmo nevar. Eu gosto quando as folhas começam a cair, pois logo o inverno já vai surgir. Depois a primavera, depois o verão, tudo sempre está a mudar. Pois tudo muda aqui e ali, depois do sol a lua vai vir. Pois tudo muda, tudo quer fluir, tudo pra frente vai seguir. Mude de ideia ou de astral, serve se você não tá legal. Comeu demais, exagerou, que tal um chá pra variar? Troque logo a lâmpada se ela queimou, e fale mais alto se ninguém te escutou. Mude de assunto se ninguém mais gostou. É tão fácil mudar. Pois tudo muda aqui e ali, depois do sol a lua vai vir. Pois tudo muda, tudo quer fluir, tudo pra frente.